Eu queria ser o seu caderninho pra poder ficar juntinho de você. Inclusive na escola eu iria com você entrar e na volta juntinho ao seu corpo eu iria ficar. E em casa então você me abriria para me estudar e se assustaria ao ver revelado em seu caderninho meu rosto lhe olhando, dizendo baixinho: benzinho, eu não posso viver longe de você. Thank you.

nós vamos casar. ainda neném. Já foram butinadas na canela de alguém. Eu conheci um capeta em forma de guri. Conheci um capeta em forma de guri. Doce amor, onde tens andado? Diga por favor.